Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, como é que você tá? Tudo bem, querido? Olha, eu tô mais tranquilo, porque eu vi uma reportagem hoje da prefeitura, como o Guaíba deu uma afastada, limpando o lixo lá, né? Que coisa impressionante, hein? Muito trabalho ainda pela frente. Meu, que coisa impressionante. Aquilo tá que nem o Rio Tietê, compadre. Ah, não, falando sério, Tá feio, feio. Seria uma sucursal do Tietê. Olha, é assustador a falta de educação do povo. Se fizesse brincadeira, tem outro problema, falando que a pessoa pode caminhar pelas águas, mas tu não tava exagerando, não. Não, eu vou dizer uma coisa, mas as condições mais profundas do Rio ainda dá para caminhar pelas águas. É, a grande realidade é a seguinte, isto é a falta de educação de um povo, é a falta de civilidade. A quantidade de vezes que eu já vi em chuvaradas, inclusive semana passada, a pessoa abrindo a janela no carro e tocando, né, depois eles não sabem, por exemplo, por que as bocas de lobo, né, é boca de lobo que se chama, né? É boca de lobo, não, mas eu vi ali eles tirando sofá, geladeira, não, pneu de carro, que coisa absurda. Que começa, por exemplo, com a pessoa já chocando pela janela. Exatamente, né? Isso aí. Pelo carro, parece que ela não sabe que vai entupir tudo, sem contar... Sabe? Impressionante, né? É impressionante a falta de educação. Isso é como se estivesse fazendo quase assim, criações de ratos, né? Leptospirose é mil, né? É impressionante, viu, Marco Antônio? É impressionante. É, brincadeira. Vamos lá? Começar então hoje? Vamos lá. Hoje o programa tá super bom. Logo o grande Cláudio Botelho vai estar com a gente. Seria o Mr. Broadway brasileiro. E, então a gente vai começar, para variar, com músicas obscuras que, por uma razão ou outra, não tiveram sucesso. Vamos começar então, para variar, na década de 50. Vamos ver o que a gente tem aí hoje. Crooked hair and blue suede shoes, a Mexicali keen. 17 and old blue jeans, a Mexicali darling's queen. Oh, she got that touch, a cha-cha-la, cha-cha-la, a teenage touch. Marco Antônio. E aí, tá? Essa canção, então, é de 1958, o nome é You Got That Touch, ou seja, você tem aquele diferencial, você tem aquela coisa que caracteriza... Sua voz está sumindo. Separa das outras, né? Ou seja, alguma coisa que chama atenção. No caso, a palavra touch, né? No caso, toque, seria nesse sentido. O nome do cantor é Sonny James, o nome dele de batismo é James Hill Loudon, nasceu em 1928, faleceu o ano passado. Ele é natural do Alabama, um cantor country muito conhecido nos Estados Unidos, principalmente nas décadas de 50, 60 e, nas décadas de 50, 60 e 70. Ele também entrou um pouquinho no rock and roll. As canções que a gente ouviu agora tem uma pegada bem de rockabilly, né? E apesar do nome dele não para muita gente no Brasil não trazer nenhuma memória, assim, só para dizer, ele durante 5 anos consecutivos teve 16 canções no primeiro lugar na Billboard. E ele teve 26 canções na carreira em primeiro lugar na Billboard. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como Slapshot, no Brasil era Vale Tudo, é uma comédia sobre rock no gelo, estrelada pelo Paul Newman, que é sobre um técnico que decide apelar para a violência e totalmente desprezar as regras para tentar fazer com que o time fique mais popular. Num filme chamado Kleptomania, com a Amy Irving, num drama sobre futuro despótico chamado Os Mais Jovens, que foi dirigido pelo irmão da Gwyneth Paltrow, e outros filmes. Ele também, deixa eu ver, ele recebeu a alcunha de, ou seja, o apelido de Cavalheiro Sulista, né, Southern Gentleman, porque ele tinha um jeito bem comportado e arrumadinho, assim, quando ele se apresentava. Vamos tocar aí, por favor, o sucesso de 56, que foi um grande sucesso. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I've found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. É, essa canção aí, Young Love, fez muito sucesso, é de 56, teve até algumas versões, uma delas até que também fez sucesso nos Estados Unidos, era cantada pelo galã Ted Hunter, que até há uns anos saiu do armário. Então, acho que a gente pode passar isso. Quem você falou, Ted Hunter? É, o Ted Hunter. Passou uma série no Brasil, uma época, o irresistível Ted Hunter. E é, o Teb, né, foi grande galã das adolescentes. Sim. Até contou em entrevista, até fizeram um documentário até sobre ele há um tempo aí, falando como era a dificuldade dele, né, de ser, sendo gay, e literalmente ter que ficar inventando história, e os estúdios até arranjavam namoradas, né, e plantavam matérias em revistas de adolescentes com medo de ele perder popularidade assim que se fosse revelado, né, que ele era gay. E ele fez uma versão dessa canção que a gente ouviu um trecho agora, essa Young Love, quando ele investiu na carreira de cantor. Vamos lá. Vambora. Tá. I love him. He doesn't love me. That's the way. That's the way the cookie crumbles. Yes, that's the way it is. He loves another who ignores him. That's the way the ball bounces. That's the way the ball bounces. That's the way. Olha, pode não ter feito sucesso, mas é fantástica, inclusive. Maravilha, né? É, inclusive porque a produção vocal é de Quincy Jones. Exatamente. Essa cantora é a Leslie Gore, né? A gente já tinha tocado uma outra música obscura dela em outro programa. Daqui a pouco a gente vai tocar a música que. A única música que, dela que realmente fez sucesso no Brasil. Aqui, né, que tocou aí, até furar o disco. Mas de qualquer forma, essa That's the Way the Ball Bounces, a tradução literal seria esse é o jeito que a bolinha quica. Mas na verdade é uma expressão que quer dizer, tipo assim, é o jeito que as coisas acontecem. Tipo assim, aceita que infelizmente é assim que é a vida, digamos assim. É uma canção super melancólica, né? Eu acho muito amorosa a canção. Ela foi produzida, como mesmo lembrasse, pelo Quincy Jones, de 63 a 65, né? Era uma espécie de namoradinha da América, também revelou anos depois, saiu do armário anos depois. Ela faleceu com 68 anos e de câncer no pulmão. Lembro que a gente comentou até no programa que ela até não era fumante e faleceu disso. Ela também teve uma carreira curta como atriz. O papel dela mais conhecido no Brasil foi Pussycat, que era uma personagem que era a Fecla da Julie Newmar, da Mulher Gato, no seriado Batman, dos anos 60. Ela pode ser ouvida numa sátira nostálgica dirigida pelo John Waters, chamada Hairspray. Éramos todos jovens, não confundir com um musical que foi feito depois com John Travolta, num filme que eu gosto de terror chamado Waxwork, ou Waxwork, A Passagem, Bliss, Terapia do Amor, num filme de terror chamado O Convento, na série de TV Anos Incríveis. Ela também foi indicada para o Oscar por ter escrito com o irmão canção da canção nova do filme Fama. Então, é isso aí. A gente podia tocar um trechinho do It's My Party, se a pessoa lembrar. Isso tocou até furar o disco no Brasil. Grande sucesso, nome... Alô? Oi? É isso, desculpa, achei que tinha ficado mudo. Grande sucesso, It's My Party, é de 63, que a gente ouviu na íntegra, era de 64. Canção na voz, na grande voz da maravilhosa Leslie Gore, nome de batismo Leslie Goldstein. Então, vamos pros anos 70? Vamos embora. Vai adorar essa. Vai lá, Fufanha. Viaje com a Showtime, a máquina do som. My Gosto dele, viu? Maravilha, né, pois é. Essa canção aí de 78, a virada, na verdade, de 78 para 79, o nome do cantor, o nome artístico Eddie Money, o nome de batismo Edward Mahoney, nasceu em 1949, numa família no Brooklyn. Por sinal, a cantora que a gente apresentou antes, a Leslie Gore, também nascida no Brooklyn, em Nova York. Ele, no caso, de uma família de origem irlandesa, pai, o avô e o irmão dele, todos policiais. Ele foi trainee na polícia de Nova York, mas no final das contas notou que ele queria mesmo ficar no palco, enchendo a cara e, como eu posso dizer isso, comendo gente. Depois, ele está em trechos sonoros como Falcão, campeão dos campeões, aquele Over the Top, de uma vez a gente fez uma gozação, até porque parece pelo título, né, que misturaram o Falcão, o jogador Falcão com o campeão dos campeões com o Corinthians, mas não é aquele filme de queda de braço do Stallone. Também no filme Garota Infernal, e ele é idolatrado pelo comediante Adam Sandler, tanto que nos filmes Gente Grande 2, que o Adam Sandler estrelou, ele está na trilha sonora, e o Adam Sandler, quando produziu o filme Segurança de Shopping, que não é com o próprio como ator, e também Joe Sujo, são duas comédias seladas por outros comediantes, também foram financiados pelo Adam Sandler e também contam com o Eddie Money na trilha sonora. A gente vai tocar daqui a pouco um trechinho. Essa eu adoro. Tickets in Paradise, que é de 77. Vamos tocar agora aí. Vamos lá. Uma canção maravilhosa. Gosto muito dessa maravilha, música. Né? Ah, só uma coisa, acho que eu não identifiquei a anterior, que ficou na íntegra, o nome é Nobody, ou seja, ninguém. E essa que a gente tocou agora um trecho, Two Tickets to Paradise, ou seja, dois convites, dois ingressos para o paraíso. Ah, em 1977, fez bastante sucesso. Esse grande Eddie Money. Vamos pro Lanzo Idea? Vamos lá. Tá. Vamos lá, acompanha. Foi a Eliza Minnelli. É, isso aí. Essa canção não fez sucesso. Ela foi produzida pelos Pet Shop Boys. Uma canção de 89, I Want You Now. Ela teve no disco esse que os Pet Shop Boys produziram para ela nos anos 80, com um sucesso chamado Losing My Mind, que, por sinal, é a versão de um clássico do Stephen Sondheim, de uma peça dos anos 70 chamada Side by Side, instalada pela Ivone de Carlo, uma das canções até favoritas do nosso próximo entrevistado, que é o Cláudio, que daqui a pouco vai estar com a gente. A Liza, o maior hit da Liza, já tem vários hits, né? A gente pensa nela também como, tipo assim, a primeira dama da Broadway. Broadway é uma das, provavelmente a única artista que tem Oscar, né, por interpretação no cinema, né, obviamente, tem um Emmy, por interpretação na TV e um Tony por interpretação no teatro. Um dos maiores sucessos dela, obviamente, é a canção no filme maravilhoso, na obra-prima Cabaré, que também é uma peça de teatro. Vamos tocar um trecho. Vamos. Isso, por favor. 71. Abre lá, Fofo. Ela gravou em 71 e 72. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Esse foi o grande sucesso, né? É, um clássico, né? Dirigido pelo coreógrafo bailarino Bob Fosse. Ele já está aí? Já está na linha e já ouviu um trecho, gente, da música, meu amigo. Ah, como é que é? Não ouvi. E já ouvi um trecho do Cabaré. Maravilha. Então, na verdade, não, eu escolhi Casalais da Mineira para dar um segue, ou seja, para dar espaço aí para a gente poder apresentar de uma forma bem interessante o nosso convidado de hoje, que é o Cláudio Botelho. Eu vou falar um pouquinho, é muita coisa, apesar de ele não ter 90 anos de idade, nem perto, é muita coisa que ele fez, mas vamos lá. Ele é diretor, tradutor, adaptador, versionista, autor e produtor musical. Seria a nossa resposta ao lendário homem do teatro Stephen Sondheim, né? Ele, junto do Charles Miller, que é o parceiro dele, essa dupla recebeu o apelido de versão brasileira do Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, que são os maiores nomes do teatro musical no primeiro mundo, né? Esse apelido apenas mostra assim, revela a ponta do iceberg que o Botelho e o Miller representam para o mundo do teatro musical no país. Alguns títulos que contaram com os talentos do nosso entrevistado incluem Rock Horror Show, Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, o musical, Nine, o musical filiniano, O Saltimbancos Trapalhões, o musical, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, Hair, Gypsy, Um Violinista no Telhado, Judy Garland, O Fim do Arco-Íris, Beatles, Um Céu de Diamantes, etc. e etc. É muita coisa e queria dar as boas-vindas ao Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por estarem falando comigo e dizerem tantas coisas simpáticas assim logo no começo. Tudo bem, obrigado. Não, estou tentando fazer um pouquinho de justiça à tua carreira. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço. Querido, é o seguinte, vamos ver. Eu sei que tu és neto de violinista, tá? Mas eu imagino assim, eu gostaria de saber assim, vamos começar pelo início. Ser neto de violinista te encaminhou para o lado. Aumenta um pouquinho o Marco Antônio aí. Ah, tá. Eu perguntei se eu sei que tu és neto de violinista. Sim. Eu gostaria de saber se isso te ajudou um pouquinho a ir para o lado da música. E também, já aproveitando já a parte B dessa pergunta, o que poderia falar sobre a influência de um disco que recebeste quando adolescente do musical Oliver, né, do Leonard Bark. E também, o que isso fez querer entrar nessa carreira? Vamos por partes, né? Você perguntou sobre a minha avó violinista, não é isso? Uh-huh. Sim, a minha avó, ela já se foi, ela era uma senhora que tocava violino. Inclusive, ela tem uma coisa particular que ela... Dona Raula é o nome dela, e ela tocava, ela morava no interior de Minas Gerais, e ela tocava violino no cinema, no momento do cinema. Havia orquestra no cinema, no cinema mudo. Uhum. E minha avó, um pouco contra a vontade do próprio pai, mas enfim, não era nada muito... As moças tocavam violino, e ela participava da orquestra do cinema de Araguari, que é a cidade onde eu nasci, e ela... E certamente eu acho que ela era muito musical, muito. Uhum. Além de tocar o violino, ela cantava e tudo, e a minha família toda era muito, da parte de mãe, muito ligada em música. Sim, essa, qual foi a outra pergunta? Tá, não, é que assim, ó, tem, o que quão importante, tá, foi tu teres ouvido quando adolescente um disco do musical Oliver, do Leonard Bart, tá? E também a tua adoração pelo grande saloon singer Steve Ross. Olha, o Oliver foi o primeiro contato que eu tive com a música de teatro, né? Que, uhum. Embora tenha sido na versão de cinema, porque uhum. eu, um professor de teatro que eu tive muito, muito jovem, e quando eu era muito jovem, tinha 14 anos, eu acho, recém-chegado no Rio, eu fazia aula de teatro no São Vicente, no Rio de Paula, que é o colégio que eu estudava. E no Corpo Velho, né? De teatro de lá, que é o Almir Telle, me emprestou o disco desse filme, Oliver. Uhum. E eu nunca tinha ouvido aquele som. É um som bastante diferente, né? A música de drama, ou de comédia, a música do teatro musical em si. Ele me emprestou o LP da versão cinematográfica. E eu acho que eu ouvi aquilo até furar, nunca mais devolvi o disco. E realmente foi o meu primeiro contato com esse tipo de música. Foi fundamental, porque a partir daí eu sabia que aquele universo existia, e mesmo sem internet, sem, uhum. sem, na verdade, sem nada, né? Não tinha como onde buscar aquilo, porque as lojas de disco eram todas muito caras aqui no Rio de Janeiro. Claro. Mas eu descobri que havia aquilo e comecei a ouvir outras coisas. Quando uhum. eu tive, era um cara que eu admirava por causa de uma apresentação que ele fez no Brasil, e foi filmada pela TV Bandeirantes. Isso eu acho que acredito que tenha sido no final dos anos 80, no meio dos anos 90. Eu acho que foi para 85, quase, não foi? 85. 90, e aí tive a chance de conhecer um amigo em comum. Me disse, ó, eu vou dar um jantar na minha casa. E vai estar aqui cantando, vai estar jantando uma pessoa chamada Steve Ross, você conhece? Ele disse, não só conheço, como amo, e aí me tornei amigo, e foi assim, a vida foi bem generosa comigo. Que legal, que legal. E como é que poderia dizer assim, que eu acho muito interessante essa tua trajetória, que vieste chegaste no Rio de Janeiro com 13 anos, vindo do Rio de Janeiro, vindo de Minas, né? Ah. E obviamente você não era de uma panelinha, diríamos assim, de teatro musical. Então, me fala assim, como é que. Eu fico imaginando que chegar adolescente e querer entrar para essa área seria mais ou menos, sei lá, com uma pessoa, sei lá, no interior de Alagoas, querer ser astronauta. Me fala como é que foi que as pessoas ao teu redor encaravam isso, como é que foi essa tua luta mirando para o teatro musical. Olha, nem que eu quisesse, eu seria de panelinha de teatro musical, porque não existia teatro musical, né? Uhum. Nesse momento. Quando eu comecei a fazer teatro, na verdade, que já era uma coisa bastante esdrúxula para a minha formação e para a minha família, mas eu fiz eu estudei na Unirio, eu fiz teatro academicamente ali, e depois eu fui trabalhar algum tempo com pessoas muito importantes para mim, como Sérgio Brito e... Uhum. e Ari Fontoura e uhum. quem mais, eu diria, até com o Ítalo Rossi eu trabalhei, e não se falava em musical, isso não existia. O início disso foi um acaso, foi uma insistência, eu diria, com tentando não ser pretensioso, mas foi uma insistência minha de querer fazer uma coisa que eu gostava de ouvir, mas que eu nunca tinha visto, que era fazer uhum. espetáculos com música. Então, o primeiro deles se chamava Hello Gershwin, uhum. um musical de dois atores que eu fiz junto com a Cláudia Neto, com músicas do George Gershwin. Eu tinha acho que 19 anos, a Cláudia um pouquinho, talvez 2 anos a mais. Direção do Marco Nanini também, que nós laçamos num telefonema e se interessou em nos dirigir. E nesse momento o Charles Miller fazia figurinos. Mas nós éramos os únicos e não havia sucesso. Assim, a média de público pagante era de 10 pessoas, talvez, de 15. Não havia nada, não havia panelinha, porque não havia coisa em si. Então, uhum. foi uma coisa praticamente inventada por nós naquele momento no Rio. Uhum. Uhum. E a gente está falando aí de 88, 90, mais ou menos? Alô? 1990? Foi 90? Eu não tenho as datas certas, eu não presto muita atenção, mas acho que sim, 90 talvez, que foi o Hello Gershwin, pode ser. E uma coisa, o teatro, obviamente, musical americano, ele bebe muito na fonte do cinema, e o cinema americano sempre bebeu na fonte do teatro musical, né? Então, me fala assim, se quando, antes de começares aí a viajar muito, eu já vi numa entrevista falando que um dos seus maiores hobbies é ir para passar uma semana, sei lá, uns dias em Nova York, um dia, todas as noites, vendo, cada noite vendo um show diferente, me fala assim, da tua, como muitos dos teus espetáculos são muito visuais, assim, são muito ricos visualmente, me fala da tua influência cinematográfica. Eras uma pessoa cinéfila, assim, porque eu acho que não dá para separar quase o teatro musical do cinema e vice-versa. Olha, sim, eu fui tudo que podia ser ligado a isso. No começo, realmente a gente não sabe, principalmente uma pessoa de interior como eu, que é um artista, que era artista, mas não era profissional, né? Não sabe o que é o teatro musical, não sabe o que é Broadway. A pessoa, a gente sabe o que é A Noviça Rebelde, que pra gente é um filme, né? Na verdade, levou um tempo até eu entender que aquilo ali, antes de ser A Noviça Rebelde, do filme com a Julie Andrews, era uma peça de teatro musical. Claro. Tem um momento nessa carreira em que você entende que, por exemplo, mas eu diria que 80% do teatro musical que se vê de cinema, que a gente vê no cinema, porque é o que a gente tinha acesso, nasceu num palco. São peças adaptadas, como praticamente todos os grandes clássicos do teatro, do cinema musical, tirando os filmes do... Não só os filmes do Fred Astaire, também quase todos foram adaptados de teatro. Então existia essa coisa chamada Broadway, que eu não sabia exatamente o que era na hora, mas que depois de ter carreira na Broadway, no palco, vira cinema. Fui, durante muito tempo, um cinéfilo, não só de cinema musical, mas um cinéfilo chato mesmo, aquele cinéfilo de que hoje não sou mais, infelizmente, porque nem acho que haja tanta coisa assim, mas eu era eu, por exemplo, gosto muito do Fellini, gostava muito do cinema italiano, do neorrealismo, do Vittorio De Sica. Eu gosto muito do Visconti. Eu assisti, por exemplo, todo o Werner Herzog, que hoje eu não aguentaria ver de novo. Eu assisti todo o Alain René. Eu tentei assistir Godard, mas esse realmente não deu para aguentar, que era chato demais. Mas eu era uma pessoa que vivia atrás do que era bom e do que eu lia no Jornal do Brasil na época, que era importante. Então eu me considero uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o cinema em si, independentemente do cinema musical. Entendi. Não é que uma das peças da minha data... Marco Antônio, desculpa, o Cláudio, boa noite, é João Alckmin, tudo bem? Tudo bem. Tudo, é um prazer enorme estar falando com você, e eu agradeço o Marco Antônio de ter trazido você para cá. Você estava falando de Gershwin. Você sabia que um conjunto pop gravou uma música dele, né? Acho que vários, né? Mas qual você está dizendo? Os Happenings. Qual o nome do conjunto? Happenings. Ah, é? Não, nem conheço. Eu vou te tocar um minutinho. Eles fizeram um sucesso enorme no Brasil com o CEO em setembro. E essa aqui é de Gershwin. Vai, Fufun, abre aí. Toca um trechinho aí. They have a new hit on an old song from the days of the Depression. But there's nothing depressing about the way they do this song. It's George Gershwin's I've Got Rhythm. And it's sung by the Happenings. It's an old song and it's looks like it's going to be one of the top songs in the country by one of the top groups. Ladies and gentlemen, I've Got Rhythm with the Happenings. We sometimes lose our way, but I am never lost. I feel this way because. I got rhythm. É essa aqui. É, ah, muito interessante para fazer esse... Não conheço esse grupo, não, realmente não... Novidade para mim, obrigado. Não, não, muito interessante para citar isso, João, porque uma das coisas que fez o Botelho ficar conhecido foi essa tentativa, né, muito bem sucedida, de popularizar o que para muitas pessoas era meio visto como... Exatamente, como elitismo, né? Exatamente. Claro que a gente, que o teatro no Brasil ainda é uma coisa meio de elite, diríamos assim, mas o lance do teatro musical, né, com começo, meio e fim, aquela história contada... que as pessoas podem, né, elas têm artifícios visuais e tudo mais, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa muito importante, e o teatro musical no Brasil está num posto hoje em dia super competitivo internacionalmente, e dá para dizer que é graças ao nosso convidado e também com a parceria dele com o Miller. Então, só repetindo que está sendo uma honra falar contigo, tá? Ah, obrigado, eu que agradeço. Eu queria saber, querido, assim, muita gente, muitos que te comparam, né, com o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice, e outros, daí, no caso, com o Stephen Sondheim. Pode falar um pouquinho da primeira dupla que eu citei, né, que foi responsável, obviamente, por Evita, Fantasma da Ópera, Cats, e depois a gente fala um pouquinho sobre o Stephen Sondheim, que, para quem não está ligando ao nome, letrista de West Side Story, Gypsy Company, que tu levaste também aos palcos, Violinista no Telhado, no caso é do Jerry Bock, mas também levaste ao teatro. Vamos falar um pouquinho do Andrew Lloyd Webber e do Tim Rice. O que tu achas deles? Ou se eles realmente te influenciaram, ou tu tens algumas reservas? Como é que é isso? Olha, eu tive o prazer de trabalhar no Fantasma da Ópera, na montagem brasileira, uhum. que hoje no antigo Teatro Abril, que agora se chama Teatro Renault. Uhum. Uma montagem de bastante sucesso. A versão brasileira é uma das... Eu digo, não quer dizer que a minha letra seja, mas digo, a montagem brasileira. Eu escrevi as letras nesse espetáculo, traduzi. É uma das melhores do mundo, não tenho dúvida. Nós fizemos bastante sucesso lá. Depois fiz também Evita, que é um musical do Eduardo Weber, um dos mais famosos, com direção do Jorge Tacla, aí lá em São Paulo. E eu acho que é um compositor bastante particular, assim, né? O Eduardo Weber. Eu te diria que, com toda a minha admiração pelas obras fechadas em si, não é um compositor que eu ouça com frequência, nem que me toque tanto, porque eu considero um tipo de música, primeiro, alguns musicais dele muito bebidos ou influenciados pelo que se chama de ópera rock, que não é exatamente o tipo de musical que eu gosto. Eu tenho uma cabeça musical muito antiga. Entendi. Mas acabei de ver em Nova York uma nova versão do Sunset Boulevard, que é o musical que ele fez adaptado do filme, do famoso filme com a Gloria Swanson, que para mim é o melhor musical do Andrew Lloyd Webber. E gostei bastante mesmo. Eu vim com a Glenn Close. Eu realmente acho um score maravilhoso. E acho que o Sir Andrew, como ele é conhecido, que ele tem o título de Sir, ele tem uma coisa que é bastante fascinante, que muitos outros compositores, mas muitos mesmos, não fazem, e ele faz. Ele é o orquestrador de suas próprias peças. Porque nem sempre o compositor, na maioria dos casos, o compositor escreve a canção no piano, e aí ela é orquestrada por outros. O próprio Sondheim não é orquestrador. Mas o Sir Andrew, ele é o cara que faz as orquestrações. Então isso é muito impressionante. Ou seja, ele tem um domínio muito grande do que acontece no som que se ouve em suas peças, no som do palco. E é isso. Eu digo com toda a sinceridade que não é exatamente um compositor que me... Eu acho que tem momentos incríveis no próprio Fantasma. Tem a cena do Masquerade, que é sensacional. Tem vários momentos incríveis na própria Evita, por exemplo. Tem chegada a canção sobre Buenos Aires e tudo. Mas há momentos que me soam um pouco, eu com toda a modéstia do mundo, é só a minha opinião, mas me soa pastoso, como é que eu diria? Entendi. Exageradamente, derramadamente romântico por ser romântico. Açucarado. Então, eu acho que Essa é a minha opinião sobre o Andrew Lloyd Webber. Eu vi até uma adaptação do Evita em São Paulo há uns 30 anos com o Mauro Mendonça no papel do Perón, e eu me lembro do falecido Carlos Augusto Strasser no papel do Che. Isso, essa é a versão original, que foi essa eu não fiz, mas montaram aqui, a direção era do Sherman, Maurício Sherman, e era com aquela cantora Cláudia fazendo Evita. Exatamente. Essa foi a primeira versão. Eu fiz essa última do Jorge Tatla, montada pelo Tatla. E fala um pouquinho do Stephen Sondheim, né? A gente até antes, na intro, logo antes de te apresentar aqui, a gente colocou a Liza Minnelli cantando, e por sinal ela interpreta, né, ela, grande nome do teatro, e a razão é porque ela estava cantando uma canção que fez parte do musical do Stephen Sondheim, do Side by Side. Então, e eu me lembro que tu gostas dessa canção, A Lose in My Mind, gostas bastante dessa canção, até cantas ela, né? Fala um pouquinho. Ela fez uma gravação, a Liza destruiu a música, né? Fez uma gravação com os Pet Shop Boys. Isso, do Pet Shop Boys dos anos 80, claro. Totalmente trabalhada no dance, mas no original era Stephen Sondheim. Fala um pouquinho da tua influência para o Stephen Sondheim. Na verdade, eu sempre achei, pelo pouco que eu te conheço, assim, da tua carreira, que tens mais para esse lado. Eu posso deduzir, tô pirando, achando que a tua influência, que o Stephen Sondheim para ti é um cara muito mais importante que, por exemplo, a dupla Tim Rice e Andrew Weber? Olha, o Sondheim realmente ele digamos que é um gosto adquirido. Uma vez que você está no teatro e convive com o teatro musical, e você chega perto, e quem me apresentou ao Stephen Sondheim, na verdade, é uma pessoa que me apresentou a praticamente tudo, que é o grande, nosso grande jornalista e crítico de música, João Máximo, que escreve no Globo atualmente, mas escrevia no Jornal do Brasil, e que é um cara que foi muito importante para mim, me aceitou como pupilo num momento lá no começo da minha vida, e um dia me deu aí, eu não sabia nem do quem era, nem que pessoa é essa, Stephen Sondheim, não sabia o que era isso, sabia que havia um letrista em West Side Story, mas não que ele compunha canções. Entendi. O João me deu o de presente, porque ele estava trocando já os discos de LP dele por CD. Então, ele foi me dando, eu fui pegando o que sobrava de LP, e aí eu ouvi o Company pela primeira vez. E muda a vida do ser humano. Para mim, não existe nada. Como, há uma piada no meio musical americano, do teatro musical americano, de que Sondheim é Deus. E eu concordo plenamente, não há nada acima daquilo. Uma vez que você chega ao Stephen Sondheim, fica muito difícil você ter algum juízo de valor a respeito de se é que se mede em valor, né? Da arte, da composição, da música e letra. O que ele faz é absolutamente revolucionário, é acessível sim, eu acho que não é uma música difícil, a música, mas é uma música extremamente sofisticada, são letras de muita qualidade. Mas não é pretensiosa. Não é pretensiosa, por exemplo, né? Ela não é. Eu não acho nada pretensioso. Eu concordo com você que não seja. Em muitos espetáculos, principalmente nos primeiros, a música não é nada pretensiosa. Depois há alguns espetáculos que são, sim, muito difíceis. Como, por exemplo, Assassins, que é um musical sobre essa mania que os americanos têm de matar os seus presidentes, né? De matar o Kennedy, matar o Lincoln e tudo. Então é uma obra fechada. Um outro musical que é um musical difícil é Sunday in the Park with George, que é sobre o pintor Jorge Seurat. É um musical sobre um cara que está pintando um quadro. E em tese, não que a música seja, nesse caso a música até é sofisticada, mas a proposta, que Sondheim é muito mais do que um autor de canções, ele é um dramaturgo, né? Um dramaturgo da música, é alguém que usa a música como forma de expressão de cena. A cena no Sondheim, ela é muito particular. Então, aí sim, é uma forma muito evoluída de teatro. Eu diria que ele é um autor de música para teatro, como se fosse comparar com autores de teatro, como Harold Pinter, como Edward Albee, ou como Ionesco. Então, ele flerta, não, ele mais que flerta, ele... ele ele coloca tudo isso na música de teatro. Quem assiste um musical de Sondheim certamente estará assistindo alguma coisa que nunca viu na vida. Até o próprio Shane Todd, que virou filme, um filme péssimo, inclusive, com Johnny Depp, mas é um musical que ganhou Tony e tudo, mas que causou uma revolta na Broadway quando apareceu, porque era um musical sobre um sujeito que passava navalha na garganta das pessoas e comia... Um açougueiro. E comia os cadáveres, transformava em pastel. Então, eu hoje acho até um musical quase infantil, mas... Mas ele gerou, por exemplo, a fúria de um outro cara que eu adoro, que é o compositor de La Cage aux Folles, de Hello Dolly, que é o... Me ajude, o... Agora, obviamente eu vivo, e as versões também de cinema, vergonhosamente eu não vou me lembrar agora. Sim, um grande compositor, que aliás, não, ele ganhou do Sondheim o Tony, ele estava concorrendo... com o Sondheim, com a peça A Gaiola das Loucas, e venceu. La Cage aux Folles. La Cage aux Folles, isso. E aí, ao fazer o discurso, ele disse, finalmente, a Broadway volta a ser a Broadway. Ele estava dando uma alfinetada no Sondheim, porque La Cage aux Folles é um musical delicioso e normal, né? E por mais que não fosse comum falar de gays naquele momento, mas ele estava... que também é um gênio, eu gosto de tudo, gosto muito dessa canção que vocês iniciaram o programa, que é o Cabaré, que é o da dupla John Kander e Fred Ebb, que é uma dupla que eu adoro, já fiz um musical deles, eu fiz alguns, né, fiz Chicago, aí no Teatro Abril, e fiz também um musical que é uma revista com a obra deles, que se chama The World Goes Round. Eu perguntei para ti sobre cinema também, porque, por exemplo, adaptaste Sweet Charity, que obviamente a versão original lá no início era Noite de Camíria, né? O Noite de Camíria do Felipe. Isso. Uh-huh. Então, quer dizer, eu acho muito interessante esse trânsito, né? E até me admiro de, apesar de ter sido adaptada a peça Saltimbanco já duas vezes, no caso no Brasil, e teres levado o Renato Aragão, o Dedé, pro teatro, né? No caso, eu acho muito... eu sempre me questionei assim, poxa, será que... Aproveitei e perguntar agora, né? Se nunca quisesse dirigir cinema. Olha, você tocou num ponto bom. Esse musical que a gente fez com o Renato e com o Dedé, ele virou de novo um filme, o filme Trapalhões Rumo a Hollywood. Isso. E nós fizemos a direção de todos os números musicais do filme. É um filme que, inclusive, eu acho que foi pouco visto. Ele foi lançado esse ano. Ele deve ter sido de fim de ano da Globo. Do João Daniel até a direção, né? Todo filme, o filme é da Globo Filmes. É um filme João Daniel dirigiu, né? Orgulho, é uma versão nova do filme de 1984. E foi a minha primeira experiência. Gostaria muito, sim, não sei os caminhos, aí realmente não eu vou fazendo o que a vida permite que seja feito, tendo ideias e tudo, mas como atualmente você ficar nessa profissão é matar um leão por dia, então não é uma decisão, vou fazer cinema. Achar que eu tenho que fazer, mas gostaria bastante, sim. Entendi. Não, me parece uma progressão, parece sim, que os teus talentos se encaixariam bem, né, em fazer um cinema, e não estou falando nem necessariamente um cinema musical, mas esse lance de lidar com atores, de extrair o melhor de cada ator. Eu só pensando uma coisa aqui, eu não consegui, eu não pesquisei aqui, mas eu me lembro que a versão do Galo dos Loucos era, obviamente, era francesa original, não era Poirot, o Jean Poirot, alguma coisa assim, o nome do autor da peça? Não, Jean Poirot é o nome da peça, da Hora das Loucas. A peça francesa original, sem música. Depois, quando ela vira musical... Gente, eu tô praticamente olhando pra ele na frente. Eu me lembro do filme original, né? Que depois virou musical, correto? Depois virou musical na Broadway, de grande sucesso, que é do mesmo compositor de Hello Dolly, é do mesmo compositor de... É isso, ele faz La Cage aux Folles, ele também faz... Mac and Mabel, é um dos melhores de todos, inclusive está vivo, engraçadíssimo, um cara muito divertido e autor de canções incríveis. É que me foge o nome agora. Deixa eu ver, não era o Wilder, era o Wilder? Não. Wilder? Se você coloca La Cage aux Folles Musical, se você tiver aí com Vou pesquisar então, enquanto eu pergunto. Então, já vou te perguntar uma coisa enquanto eu pesquiso aqui. Então, assim, me fala um pouquinho como é que é o teu processo de adaptação, né? No caso, que é tradução e adaptação, porque, uhum. obviamente, a métrica é diferente, né, do uhum. português, do inglês. Então, por exemplo, quando eu penso, obviamente, em versões das primeiras que eu vi, obviamente, do português para o inglês, do inglês para o português, por exemplo, eram feitos por aquele Norman Gimbel, né? Então, uhum. eu me lembro, não é? Caminho do Mar, por exemplo, no Grand Panem, ele Everybody Goes Ah, né? Para uhum. tentar encaixar a métrica uhum. ali. E eu me lembro também, por exemplo, daquela canção maravilhosa, Começar de Novo, de Ivan Lins, cantada pela Barbra Streisand em inglês, e eles uhum. desrespeitaram completamente o espírito da coisa. Eu me lembro que a música é sobre tipo, uma ilha tropical com abacaxi, com manga, uhum. essas coisas bem samba do crioulo doido, digamos assim. E me fala como é que fazes para considerar a métrica e manter o espírito, né, da canção, né? Por exemplo, no teu musical sobre a Judy Garland, eu me lembro, né, Somewhere Over the Rainbow, que seria literalmente em algum lugar além em algum lugar do outro lado do arco-íris, colocaste além do arco-íris, e encaixou uh-huh. perfeito. Como é que esse teu processo, poder falar assim de uma forma bem sucinta, diríamos assim. Olha, eu até gosto bastante das letras do Norman Gimbel e do que fez letra para o Milton Nascimento, para todo o pessoal da Bossa Nova. Uh-huh. E talvez esse tipo de cultura, de conhecimento, tenha me ajudado um pouco a entender que é muito importante não trair a música, não uh-huh. aumentar a sílaba, não diminuir, manter a métrica, manter as sílabas fortes. Isso é a minha primeiríssima preocupação. Não, em nenhuma letra minha, seja boa ou ruim, diga-se o que se disser, você vai encontrar uma sílaba a mais numa frase, ou você vai encontrar, por exemplo, rimas em lugares errados, que as rimas ou são pares, ou são ímpares, ou são uhum. no primeiro verso, ou são no quinto uhum. verso, onde quer que elas sejam, porque eu acho que eu tenho certeza. Que a música, a canção, ela tem uma alma, e a alma dela é na letra que ela foi escrita. E aquela, uhum. aquela alma, ela, se nós atraímos, nós atraímos o ouvinte, isso número um. Depois, como eu não tenho no teatro a liberdade que tem os compositores de música popular, os letristas, de transformar o assunto, não é? No que quer que lhes interesse, como é o caso do Norman Gimbel, que bastava, por exemplo, um tema e aí ele pode sair escrevendo a letra que for, mas no teatro não. Eu tenho ainda o dever de contar a história daquela canção. Muitas vezes eu parto do princípio. Se o assunto está no primeiro verso, mas é intraduzível, então que ele vá para o terceiro verso, porque às vezes são longas, muito longas as frases, né? Principalmente em português, tudo se torna muito longo. O inglês é uma língua muito sucinta. Então, eu já fiz tantas. Eu estava somando outro dia, já são quase 60 obras que eu traduzi. E digamos que eu tenha aprendido um pouco os cacuetes de fazê-lo. Olhar para a canção. E é muito melhor quando eu gosto, que tem, infelizmente, a gente precisa sobreviver. Eu fui contratado já e fiz obras que eu não aprecio tanto. Então aí vai um pouco mais na técnica mesmo. Eu acho que o resultado não é prejudicado por isso, mas é muito melhor, muito mais gostoso eu poder traduzir, por exemplo, como estou fazendo agora, Promises, Promises, que é musical do Bert Bacharach. Que devemos fazer ainda esse ano, com o título de Se Meu Apartamento Falasse, do que um musical que não fui eu que escolhi, ou que não seja o meu favorito, ou como tantos que eu fui que eu fui contratado para fazer. Aí você tem uma técnica, e eu modestamente conheço as técnicas de tradução de poesia e de... Eu pesquisei aqui. Tá, a gente estava conversando sempre assim, eu até acho que meio ficar para nós, para passear, colar, ficar pesquisando, mas agora, como pediste, aí era o Jerry Herman. Jerry Herman, claro. Isso. Mr. Jerry, forgive me for that. que Jerry não sabe o nome dele. Eu me lembrava que tinha a mão do grande Harvey Feinstein, mas eu sabia que ele não era um letrista e compositor. Ele é um libretista. É. Né? Isso. E me fala um pouquinho assim, a gente, né, não tem como fugir disso. No Brasil me parece que a gente tem, assim, ou pelo menos muitos críticos têm, essa, o que eu chamo de síndrome do vira-lata. Né? Então, no teu caso, a tua carreira, que tem tanta influência do musical americano, tiveste muitas vezes que entrar em confronto com gente com esse pensamento, assim, tipo assim, porra, né? Estamos aqui, sei lá, tu és de Minas, a peça está em São Paulo e tu é muito americanoide, muito americanista, sei lá, esse tipo de babaquice tiveste que enfrentar muito e ainda enfrentas? Olha, é Marco, né? Marco, isso. Estou falando com o Marco agora, isso. Marco. Isso. Bom, digamos, você é meu amigo lá no Facebook, você já entendeu, polêmica, teu nome é Botelho, né? Porque não tem sido uma vida passada em branco, não que eu queira, mas eu sou uma pessoa de muita opinião, e isso desde criança, para o bem e para o mal. Então, esse assunto, ele até se tornou velho, porque é claro que houve uma patrulha no começo, claro que a gente, eu e Charles, enfrentamos muito essa chatice que era... O musical é uma obra americana, o Brasil não... No começo todos juravam que não ia dar certo. Porque realmente no começo não tinha público nenhum. Claro, não sabia o que era. A partir do momento que começou a dar certo, todos juravam que não ia durar. Isso como tem 25 anos, eu acho que durou, né? E toda a patrulha dessa, que eu diria que eu nem chamaria de esquerda, porque eu não acredito que esquerda seja isso, até porque não sou uma pessoa de direita, mas essa patrulha anti-americana, que eu acho uma coisa muito cafona, que é uma gente que acho que na sessão da tarde devia assistir o Encoraçado Potiomkin, né? E não o Noviça Rebelde. Essa gente continua existindo, eles continuam agrupados em volta de mesas, tomando café com cachecol e discutindo uma peça de Gorky, que era um revolucionário, se a peça, o Gorky era um grande autor, mas isso não quer negar de jeito nenhum o musical americano, que é um gênero particular. É como se essa gente, a gente responde assim, então... Que bom, não deveríamos nunca ter tido Rigoletto no Brasil, ou La Bohème, ou a Carmen de Bizet, certo? Porque também é ópera, também é italiano, ou é francês, então é uma gente aqui, não dá mais para perder tempo, eu tenho 52 anos, já acabou, assim, se alguém ainda tem paciência para esse assunto, é porque são muito onanistas, né, eles estão ainda... Não, é que pra nós, né, onde é que começou tal coisa, como essa história do samba, por exemplo, não é nem brasileiro, né, é uma palavra africana, né, e obviamente, por exemplo, sei lá, a ópera do Malandro, até que trabalhasse, obviamente até adaptada, não é de americano, mas é adaptada do Brecht, né, que era a Three Penny Opera, né, que é a ópera dos três ingleses. Por sua vez, adaptou de um inglês, que é o John Gay, né, a ópera original é uma ópera do mendigo, que é um inglês chamado John Gay. Exatamente, ele fez a versão. Então, quer dizer, isso tudo é tão calhorda, mas é que eu achei que não podia passar em branco, isso que eu tinha que te perguntar, porque parece que esse pensamento está, na verdade, em vez de estar cada vez mais fraco, parece que está cada vez mais forte, assim, esse que eu chamo de síndrome de vira-lata, né? Não é uma expressão que eu bolei, mas é uma expressão que eu acho que ela está direto por aí. E, assim, como é que as pessoas... Tem uma página da dupla de vocês, né, no Facebook, correto? Né, para as pessoas procurarem como é que elas podem ficar, assim, por dentro de próximos projetos. Tem assim essa página ela está sempre sendo atualizada, como é que é? Nós temos eu acho que a gente tem uma, entre coisas legais que a gente conseguiu construir nesse tempo, nós fomos os primeiros, acho que a construir uma comunicação com os fãs e com o público através da internet, porque a gente tem, através de um jornalista que trabalha conosco há muitos anos, que é o Léo Ladeira, as redes sociais da Meller e Botelho. É o nosso site, www.mellerbotelho.com.br, e no Facebook, o Meller Botelho. Tá. Gente, não é Meller e Botelho, Meller Botelho, que aí tem página, tem perfil, e é atualizado diariamente, ou duas, três vezes por dia, tudo que acontece, os nossos ensaios, pequenos filmes dos ensaios, fotografias, depoimentos, cada dia de ensaio é registrado. É, isso tem muitos seguidores, isso ajuda muito na venda de ingressos, na comunicação com quem gostaria de ver. Maravilha, então, maravilhoso. Isso eu acho que a gente praticamente inventou, né? Porque antes não havia isso no teatro. E agora tem bastante. Sim, é Miller, gente, é M-O-E-L-L-E-R, não é Miller, M-U-L-L-E, e nem com I, é M-O-E-L-L-E-R. E por final, assim, ó, eu tive a honra de prefaciar um livro sobre Casablanca, escrito por um mega fã, biógrafo brasileiro do Sinatra, o Renzo Mora. Tá? O livro dele era Sinatra, O Homem e a Música, ele faz parte da rádio aqui também, e obviamente ele vive para Sinatra, e eu gostaria de saber, assim, dá para eu deduzir que Sinatra seria um cantor assim que é muito importante para ti? Olha, eu tenho uma fascinação pelo Sinatra, entre tantas coisas, para mim é um... Eu costumo dizer, é o cantor, né? É o significado da palavra cantor. Nunca houve alguém que tenha passado pelo mundo, desde que o mundo é mundo, que tenha tido esse significado. Aquela velha coisa, quem é o maior cantor do mundo? Para mim, continua sendo Frank Sinatra. E eu acho engraçado que tem gente que não... Né, jovens não sabem quem é Frank Sinatra. Uma vez que existiu o Sinatra, o mundo mudou quando esse cantor apareceu, né? Porque a maneira de cantar se tornou diferente. É um cantor extraordinário, repertório, seja o repertório mais popular ou o repertório da grande canção americana, é extraordinário. Para mim, são dois, é Frank Sinatra como cantor masculino e Judy Garland como cantora. Judy Garland. Tá. Eu quero te agradecer, Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo, tá? O papo foi maravilhoso e mais uma vez obrigado, voltaste de São Paulo hoje, né? Então, assim, deve estar ainda com o chamado jet lag ainda, apesar de, claro, São Paulo e Rio ser tão pertinho, mas de qualquer forma, deve estar ainda com as coisas para tirar da mala e tudo mais. Então, e quero, portanto, te agradecer por ter dado, a gente pensou que ia ser tipo uma meia hora, mas até passou um pouco, e quero te agradecer pelo teu tempo e pela tua atenção, tá bom? Eu agradeço, eu peço desculpas que meus cachorros estão gritando muito lá atrás, não sei se vocês estão ouvindo, mas foi um prazer falar, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, isso para mim é um prestígio que vocês estão me dando e é uma gentileza enorme. Contem comigo quando quiserem falar de teatro musical, de cinema, do que quer que seja interessante, para mim só é prazer e alegria. Cláudio, de novo, um grande abraço, uma honra estar contigo, tá bom? Outro abraço. Tá, um abraço fechado, tá? Tchau, um abraço. Tchau. Marco Antônio, você sabe que eu agora tenho por princípio encerrar o programa e sempre judiar um pouco de você. Ah, sim, sim. Desencavando alguma coisa. Você gosta, por exemplo, deve gostar de Rock With You com o Michael Jackson, que é uma bela música. Claro, claro, claro. Então, claro. Eu vou, Quincy Jones, né? Eu vou, exatamente. Só claro, que eu vou Quincy tocar Jones. Essa música com Quincy Jones, Brandy e Heavy D. Tá. Vai lá, fofanha. Bring the funk, Q. Big Heavy in the house, I'm saying for the 9 pounds. Yeah, get down. Talk about it, huh? Check this out, original. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah. Like this, check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right here. I knew that, that you joined the new point for funk fellas. Selling drugs, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, deep, that's me. H to the E to the E to the V to the Y, brandy, sweet like candy, get fly. Boy, close your eyes, let that rhythm get in. Try to fight it. There ain't nothing that you can do. Followers, I clock dollars and I rip spots. Make moves with smooth dudes like you. Attract fly honeys with exotic jewels and money. I can make a hotter, excadata. I stay dipped freshly, so don't test me. You go 1, 2, 3, have these in the house, and I'm out. Peace. Bom, é com Quincy Jones. Eu prefiro a versão, a versão serpentista, obviamente, do Michael Jackson, né? Essa aí não tem a mão do Quincy, né? É o próprio Quincy Jones. Ah, esse é o. Ah, é o próprio. É. Ah, o Quincy tinha me falado, tá? Ah, é que os projetos dele solo, que obviamente ele põe, tipo assim, Paulinho da Costa, da percussão, um monte, uma mega banda. Exatamente. Assim, e ele fica arranjando. Ah, tá. Depois que ele fez. Eu não gosto, a parte, o que eu não gosto nessa parte aí é aquela pegada meio que tem de rap de um cara cantando. Sim, mas eu acho que ele. Aí ele quis mostrar, depois de uma declaração que ele deu na televisão, que eu tenho gravado, que Michael Jackson não cantava nada. Que Michael... Ele disse? Disse, tem gravado isso. Que Michael Jackson não cantava nada? Não cantava absolutamente nada. E ficou provado que depois que o Quincy Jones, que ele abandonou o Quincy Jones, a carreira dele entrou numa decadência brutal, né? Foi a mesma... Ele basicamente quis dizer que era quase como se fosse uma criatura de Frankenstein, assim. Que, exatamente. Que, é a mesma coisa que o... A gente já deve ter eles ouvido, obviamente, o Michael Jackson pequenininho cantando, praticamente sem acompanhamento com os Jackson 5. É, né? Mas não era nada do outro mundo. É a mesma coisa que o Kool and the Gang, quando demitiu o brasileiro Elmir Deodato, também acabou. O Quincy Jones é um cara fantástico, teve, inclusive... É, de trago de pedra, isso é certo, né? Inclusive contam que Quincy Jones, que era casado com Peg Lee, que fazia... ele teve internado porque chegou uma época que ele pensava em música 24 horas por dia, não conseguia pensar em outra coisa e nem dormir. Marco Antônio, até sábado. Você não vai para a Serra Gaúcha no sábado. Obrigado pelo espaço, tá bom? Não, parabéns pela entrevista. Então... Não vá para a Serra Gaúcha, que está muito frio. Fique quietinho aí, tá? Já então, passou o Dia dos Pais. Muito obrigado, ouvintes. Valeu pelo apoio e até muito breve. Até mais, gente. Obrigado, querido. Tchau, abraço.